qualidade, competência e profissionalismo. Rádio Chiru AM, a rádio ligada em você. Rádio Chiru AM, uma rádio da comunidade, divulgando os fatos de nossa gente. Muito bom dia, está entrando no ar na Chiru AM 1380, o programa Retrospectiva 2018. Agora são 9 horas e 37 minutos. Rádio Chiru AM, a rádio da integração regional. A informação em destaque, Rádio Chiru AM, Chiru AM. Décadas de história. O Grupo Chiru apresenta sua nova promoção. Que demais! 30 anos, 30 mil em prêmios. Eu quero! É isso mesmo, é você montado na sorte. Agora você pode concorrer a 3 motocicletas 0 quilômetro e muitos vale-compras nas regiões Médio Alto Uruguai e Celeiro do Rio Grande do Sul e ainda Oeste Catarinense. Grupo Chiru. 30 anos. 30 mil em prêmios. Você sintoniza Rádio Chiru AM. Agora quero ter seu sorriso, seu coração cheio pra festejar. Verão, Natal, Réveillon e férias, na Rádio Chiru vamos comemorar. E vai ser bom demais, um novo tempo de amor e paz. E vai ser bom demais, na Rádio Chiru a festa é você quem faz. O ano todo você trabalhou, e muitos sonhos você conquistou. Agora é hora de abrir seu coração e vamos juntos nessa mesma emoção. E vai ser bom demais, um novo tempo de amor e paz. E vai ser bom demais, na Rádio Chiru a festa é você quem faz. E vai ser bom demais, um novo tempo de amor e paz. E vai ser bom demais, na Rádio Chiru a festa é você quem faz. Futebol é emoção, alegria, integração. Futebol é no Grupo Chiru Emissoras de Rádio. A maior cobertura esportiva do rádio regional é aqui. Oferecimento: Cressol Cooperativa de Crédito, Clay Bebidas, é Amstel Puro Malte, Agroindústria Menegatti, Mob Connection, Barril Indústria e Comércio de Ferro e Aço, Concreval Estruturas de Concreto, Creluz, Flamag Metais e Ferragens, Foque em Soluções Inovadoras, José Margesso Decorações, Lecamping Comunicação e Marketing, Mariomo Esportes, Madeiras Ossani, Óticas Diniz, Pedrinho Autopeças, o seu amigo do peito, Estemetal Indústria Metalúrgica, Saconel, Estalos Restaurante Panquecaria e Tieturbo, conectada com o seu mundo. Nas lojas Lilo Kids, toda semana tem promoção. Agora chegou a vez dos calçados. Leve um par com 30% de desconto ou 2 pares com 50% de desconto. Mas aproveite! Promoção de calçados selecionados enquanto durarem os estoques. Lojas Lilo Kids, em Palmitinho e Pinheirinho do Vale. Você sabia? No verão Belenzier, mais do que fazer revisão grátis dos itens de segurança, você tem ainda mais facilidade no crédito, pois a Belenzier Pneus, que sempre teve o melhor preço e qualidade, agora está bem mais fácil, com crediário próprio e as menores parcelas em serviços automotivos e pneus Pirelli em até 12 vezes. Veja Belenzier mais perto em belenzier.com.br. Belenzier, no trânsito, o sentido é a vida. Você sintoniza Rádio Chiru AM.